9180 na escuta. Gol 9180 na escuta da torre. Estabilizado IRS X-Ray, pistão 0, trem de pouso baixado e trabalho, pista V. 9180, autorizado pouso, pistão 0, vento no 40 graus, 04 nós. E pouso autorizado. Salvador Azul Alfa X-Ray Romeo, aquela autorização de ingresso no pátio principal para a posição 1. Azul Alfa X-Ray Romeo, autorizado ingresso no pátio principal, agilizando o reporte no inverno. Ok. Sala 03, na minha escuta, libera a direita. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Na sua escuta, gol 9180. Doutor, bom dia, Alta 31, 71 na posição 7 para as condições, pode ler no Copia G. Alta 31, 71, bom dia, Guarulhos, pronto, Copia. Pronto, Copia. Alta 31, 71, autorizado, Guarulhos, depuso Luna 0, após Tabaté, nível 320, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Sambo 1, Leda, Motiva, aciona 5534, controle 120, decimal 8. Com o nível 320, Apresuro 10, Tango Bravo Eco, decola 10, Tango 1, Lida Motiva. Transponder é 534, controle 120, decimal 8, 731, 71. Está 3171, esteja mais correto, mensagem, reporte para o pushback funcionamento. Reportar, 3180, autorizado, ingresso de Juliette, portão 2, atente ao Embraer, finalizando o pushback em posição, finalizando o reboque na posição 1. Gente, visual com o Embraer, voo 9180, autorizado, ingresso de Juliette, posição 02. Azul Alfa de Sol Romeu, bom dia, frequência livre. Salvador, Alfa Oxê Lima, bom dia, frequência livre. 2731, 71 na 7, puxa o encanamento. 4371, portão 7 autorizado, reporte táxi. Reporte táxi 3171. Bravo 776, bom dia. Autorizado pouso, pistão na zero, Ventura 30 graus, 0612 é nóis. Livre pouso. A Taxa 31, 71, 209, Galeão, 4 horas. Taxa 371, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão na zero, via parte 1 no Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 013. Reporte 1 na Índia, ponto de espera na pronta no 013, ajuste. 731, 971. Ouve que Salvador é bom, 961, na posição 11 para o Chivec e acionamento. Ou na 961, autorizado. Chivec acionamento, reporte táxi. Reporte táxi, bom 961. Rita 3171, posso esperar 1-0, pronto. Tá 3171, autorizado, Eliane Monteiro, pista no 0. Aliane Monteiro, no 0, tá 3171. Manoel 776, sala 22, também escuta, libera direita, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Tá 3171, reautorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento no 30 graus, 0619. Tá autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento no 30 graus, 0619. Para táxi, voo 1961, está com 176 a bordo, 3 horas e 25, hotel na Campinas. Luna 961, no confirme de aberto? 176. Luna 961, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista na 0, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 013. Livre, táxi via parte, o Índia, ponto de espera na 0, reporte pronto, com 961. Obrigado. Decimal 3171, eu decolava 24, chamei o controle 120, decimal 8, meu roubo. Excelente, bom dia, da 3171. Voo 9776, de passagem ao ponto da companhia, taxando até o ponto de espera. Após autorizado ingresso em Juliette, portão 3. Passagem à companhia, após o ingresso 3, para a peça de tempo. Uhum. 9776, apenas confirmando, portão 3 do Pátio 1. Voo 9161, no condição de alinhar e decolar sem parada? Voo 9161, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 05, nós. Alinhar e decolar, no 9161, separado. Corre 5973. Bom dia, continue a aproximação, abate pista livre, ajuste 10013. Informa o Boeing da Gol, iniciando decolagem 10. Rio 5973, vento 130 graus, 062 a nós, autorizado pouso, pista 10. Sim, pouso 10, 1973. 1961, decolado 228, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 208, obrigado, bom dia. Estou rechando a 225, final e a 10. Rechando a 6225, bom dia, continue a aproximação, número 2. Ajuste no 013. 013, né? 2. O 5973, sala 229, na minha escuta, libera a direita. Autorizado táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Quilo, Pátio 3, na minha esquerda, 5973. Oceana ME225, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 2, 0 graus, 0620 nós. Ele pouso no 06225 do Oceana. Oceana ME225, solo 32, na minha escuta, libera a direita, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, na minha escuta, 62. para o Salvador, passarei 2221, para a barreira, nível 1960. Agora o voo 9181 para a Fusa Central, para Brasília. Voo 9181, bom dia. Brasília, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia, para chegar. Voo 9181, autorizado Brasília, Pedro Luna 7, aposta com a minha rota, nível 380. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1, transição elétrica. Aciona 5542, controle 120, destino 8. Fogo 9181, autorizado Brasília, 380, via Pedro Luna 7. Pode conformar a minha rota do plano, decola da 10, com curva à direita, no perfil Arbor 1, alfa, transição elétrica. 5542, 1208, o controle. O 9181, a saída Arbor 1, ok? Sem o alfa. Arbor 1, transição eleva. Ok, Arbor 1, transição eleva, gol 9181. Gol 9181, pressionamento correto no portão 2, reporte para o pushback e acionamento. Reportar, gol 9181. Salvador, bom dia, gol 9183. Tem que fazer a entrevista, Galeão, dia 344. Bono 963, bom dia, prepare a saída Sanvo 1, transição Dócimo. Qual a saída? Sanvo 1, Sierra Alfa November Vitor Oscar 1, transição Dócimo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Unifor. Obrigado, muito obrigado. Salvador, passarela 2221, para a barreira de 1160, pronto para a cota. Passarela 2221, bom dia. Autorizado barreiras, via Whisky 42, aposta com a rota. Nível 1160. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição VATAP. Aciona 5541, controle 120, decimal 8. Autorizado barreiras, nível 1160, a 1542, após de acordo com a rota, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, após o WhatsApp, 5541, transponder em controle 120, décima 8, passarela 2221. Passarela 2221, confirme a transição copiada. Primeira curva esquerda, Momo e após o WhatsApp. Transição VATAP, ok? Passarela 2221, no parte 3, recorte para o puxo de acionamento. Câmara para puxo, passarela 2221. 2093, bom dia, final ILS. Coluna 093, bom dia, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 2, 0 graus, 0 medos, é nóis. Ele pouso, 2093. Serão 9970, bom dia. Continue a aproximação, abaixo pista livre. Ajuste na 013. 2003, prosseguindo aguardando. Serão 9970. Coluna 093, são as 48, na minha escuta libera direita, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Para direita, Alfa, posição 8, no 093. Juliette, 8. Geral 9970, autorizado pouso, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 0 medo, é nóis. Autorizado pouso na pista 10, está embaixo travado, o geral 9970. Shrek, apanhamento no caso 2. 9981, autorizado, Shrek, seu nome é rebote ataque. 3 horas, rebote ataque, Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, Galeão, pronto, cópia. Pronto, cópia, tá 3153. 3153 autorizado, Galeão, Vieto Zulu 44, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Sambo 1, Leda, Dóquilo. Aciona 5544, controle 120, decima 8. Aguarde para o cotejamento. Federal 9970, solo 851. Na minha escuta, libera a direita. Autorizado táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Quilo, Pátio 3, atenção no aeroporto, se escutar. Tá 3153, por gentileza, coteja. Pode confirmar, por gentileza, o transponder? 5544 340 autorizado para Galeão, pista 10, curva direita, Celdo 1, Leda, apeso do 44. Transponde 5544 na posição 5, está 3153. Está 3153, a saída é Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, após Dóquilo. Delta, Oscar, Kilo, Lima e Unifor. Onde intercepta o Zulu 44, controle 120-8. Saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo, Zulu 44, 120-9. Controle 120-8, 3153, no 5, reporte para o pushback acionamento. 3153, reportará, 208. Salvador, voo 91181 para o táxi, CB166, 3 horas e 40, alterna Campina. Voo 91181, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste 9013. Eu entrei no ajuste, autorizado o táxi até o ponto de espera 90 via Índia, vai reportar pronto. Voo 91181. Para a próxima, boa noite, Juno. Juno 81, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 20 graus, 05 nós. Obrigado, Anel, de falar, pista no zero, boa noite, Juno. Informa o Whisky Bravo Whisky, bom dia. Informa o pátio e pista que decola. Whisky Bravo Whisky, aguarde o instante, cópia. Prepare a saída Fuca, transição Caju. É o 3153, autorizado, tiver estacionamento reforçado. Salvador, muito bom dia, Chanel 6225, na posição meia dúzia, direção Brasília no 360. Controle, 1, 2, 0, 2, 8, morro. 2, 0, 8, 9, 8, 1, graça, um pontinho para trabalho. Salvador, o 6225 da Oxenera, autorização Brasília. Oxenera, 6225, bom dia, número 2, Brasília, prepara a saída, Armor 1, transição, Elefant. Ok, obrigado. Aparo meu Whisky Bravo Whisky, pronto, cópia. Whisky Bravo Whisky é autorizado, Recife, VP Zulu 17, nível 390. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju. Aciona 5547, controle 120, decimal 8. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, cotejamento correto. No pátio 5, reporte para o acionamento em táxi. Salvador Tower, bom dia, Argentina 1910, final approach, runway 10. Argentina 1910, bom dia, clear at Chilena, runway 10, wind 130 degrees, 05 knots. Clear Chilena, runway 10, Argentina 1910.